A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E a nossa máquina predileta de fazer loucos sempre foi um território fértil ali para a criação de celebridades descartáveis e também descartadas. E reality shows como O Grande Irmão é que são talvez os maiores especialistas aí em despejar os pseudo-célebres na vida de nós, espectadores, coitados de todos nós. Mas o grande lance é que depois que esses programas acabam, né, os ex-confinados ali, eles mal conseguem uma ou outra capa de revista, alguma entrevista em programa Ecos da Tarde, mas depois eles vão pro lugar que eu mais gosto, que é o limbo midiático, né, que é o inferno pra essa galera aí. Mas no passado, celebridades também que nada faziam de celebral também surgiam, né? Ali não tão as pencas como hoje, mas muitas também apareceram nas nossas vidas. Tenho certeza que Walter se lembra da fogueteira do Maracanã. Lembro. A Rosineri Mel, lembra dela? Essa moça é viva? Eu me lembro que ela tava... Não, ela faleceu há pouco tempo. Vendia cachorro-quente em Brasília, não é? E veja você que ela já vendeu revistas Playboy, que ela foi capa da Playboy. Na capa da Playboy tava lá, a fogueteira do Maracanã, aquele episódio clássico que o Rojas, que era goleiro do Chile lá, fingiu que o rojão tinha caído na cara dele, né? E depois se cortou. É verdade. Outra também dessas, Walter, do mesmo pacote, a Lilian Ramos. Lembra da Lilian Ramos? Lembro. Né? Sem calcinha, do lado do Itamar Franco. Do Itamar Franco. O topete dele, malandro, ficou até espetado, assim, pra cima. Outra também que surgiu aí nesse mesmo meandro foi a Marcela Prado. Quem era a Marcela Prado? Era uma daquelas moças que ficavam ali segurando guarda-chuva nas corridas de Fórmula 1. Guarda-chuveira. Simplesmente ela namorou Ayrton Senna. Depois ela namorou também aquele apresentador do cachaceiro, o Fernando Vanucci. E ela acabou virando capa de Playboy também, como muitas outras. Essas moças, né, não precisaram muito ali pra aparecer. Então, mas como muitas, também não duraram muita coisa das nossas memórias engravidadoras de ralo. Mas havia uma instituição que a cada ano nos agraciava ali com uma dessas celebráveis, e essas moças duravam um certo tempo ali pipocando, principalmente em programas do SBT, pois era graças a esse canal que elas eram alçadas ao mundo das desejáveis. Walter Rezende, estou falando das Misses do Brasil. Atenção, Brasil! Atenção, América do Sul! Atenção, América Central! Atenção, Europa! Começa agora o concurso Miss Brasil, via Embratel para o território brasileiro e via satélite para 15 países. Hoje o Miss Brasil está meio caído, né? É, realmente, depois que saiu das mãos do Abravanel, a coisa degringolou. É, mas realmente era efervescente ali nos anos 70, 80, né, até os anos 90. Até porque, naquela época, as meninas não tinham como recorrer a cirurgias plásticas, né? Como hoje. É verdade, né? Eu acho que hoje não dá pra gente saber exatamente o que é de Deus ou o que é de Satã, como diz minha mãe. As peitolas não continham ml e mais ml de silicone, é, né? Aquelas mulheres que defendiam com maiôs gigantes e roupas típicas, né? Os nossos estados natais. Mesmo, os maiôs eram grandões, né? Eu acho que tinha ali uma certa regra, né? Pra ter um certo pudor, afinal, elas seriam representantes do país em sei lá o quê. Essas mulheres que defendiam nossos estados nos faziam torcer loucamente para que mostrássemos aos outros que nossas mulheres eram melhores do que as barangas deles, né? Você ficava torcendo então, pra São Paulo. Eu me lembro de torcer, mas às vezes sempre aparecia uma mais bonita que as paulistas, principalmente as gaúchas, né? Então, eu tava vendo, olha só, veja, você tava passando na TV há pouco tempo, é um concurso de Miss Traveco. Miss Traveco. Miss Traveco. Aí rolavam uns gatos, porque, tipo, o Traveco que representava o Piauí hoje, no concurso que vem tava representando o Rio Grande do Sul. Mudou o título eleitoral dele. Aí tava rolando uma briga foda da travecada por conta disso. Sabe que os concursos eles eram muito fortes ali nos anos 50, 60 e 70. Era patrocinado por uma marca grande de cosméticos até os anos 70. Mas aí começou a meio que dar uma caída. Acho que as mulheres começaram a dar embarangada também. E aí perderam. Acho que era Helena Rubinstein que patrocinava. Que deveria se chamar Helena Frankenstein, né? Porque... faz todo sentido. Então, daí meio que decaiu, né? Perdendo esse patrocínio. E também a Rede Tupi, que acabou falindo, é quem mais transmitia até a década de 70. E caiu nas mãos de quem? Ninguém mais, ninguém menos que Cenoura Bravanel. O cara mais citado nesse podcast. Exatamente. E quem era espectador do SBT ali nas décadas de 80 e 90, deve se lembrar muito bem que o país parava pra assistir esses concursos de Miss. E como o Walter falou aí, a gente ficava naquela torcida maluca ali. O São Paulo teve algumas Miss, deve ter tido uma meia dúzia aí, eleita Miss Brasil, mas realmente não eram as mais belas, não. Então eu não torcia muito por elas, não, como fazia a minha avó e minha mãe, que eu me lembro delas ficarem lá. Eu achava tão chato esses concursos de Miss. Porque, né? A gente via ali, tá, um pernão pra fora, isso. Aí era a única parte que interessava, era a parte de trajes de banho. Era muito chato aquelas vestes todas cheias de sofisticação e glamour. Era uma bosta, cara. A gente queria ver rabo de fora. E a menina ficava desejando a paz mundial. Exato. E todas falavam que tinham lido o livro Pequeno Príncipe, né? Todas cobiçando ali de maneira bem maluca aquela coroa. Mas eu sei que a turma das meninas vão reclamar agora dessa afirmação, que inclusive essa afirmação não é minha, que as mulheres apodrecem enquanto os homens envelhecem. Mas algumas misses dessas aí, da década de 80 principalmente, elas são exemplos máximos de que isso de fato aconteceu. E esses dias estava perambulando pela TV a Kátia Pedrosa, que foi Miss Mundo, inclusive, em 1983. Ela foi Miss Brasil 83 e Miss Mundo. E ela é a prova viva disso aí, cara. Ela tá morando na rua. Morando na rua. Catando papelão e dando aquela molhada no papelão. Exato. Com a água da enxurrada pra pesar mais. Exatamente. E ela disse que tentou se matar 9 vezes. A Miss não tem competência nem pro suicídio. Não, e não só Miss, cara. Ela foi capa da Playboy. Ela foi a segunda Miss a ser capa da Playboy no Brasil. A primeira foi a Vera Fischer. E essa Kátia Pedrosa, cara, ela tá de uma desgracença, após tentar se suicidar 9 vezes e não ter conseguido, segundo o Walter, por falta de conteúdo intelectual, porque tentar se matar 9 vezes realmente é bem complicado. Não conseguiu na segunda. Um gato já teria morrido a 2 tentativas. Mas hoje a moça tá num estado ali que eu preferiria pegar a Susan Boyle, pra você ter ideia, do que pegar ela. Mas ela é só um exemplo de que aconteceu com algumas misses aí. Alexandre, lembra que a revista Manchete, quando não explorava as genitárias no carnaval, ela vivia de Miss Brasil na capa? Verdade. Revista Manchete, a família Bloch, explorava bastante as genitárias e as misses. Eu tenho uma história com revistas de capa, com misses. Eu vou contar mais no finalzinho, porque eu tenho um pouco de vergonha ali dela. Excelente. Então, a ouvinte Bárbara Santos nos contou por e-mail, abre aspas. Olá, amigos do Agente em 86. Sabiam que a Miss Brasil de 1984, Ana Elisa Flores, só tem esses status graças ao meu pai? Ih, será que ele comeu a mãe da Miss? A mãe dela trabalhava com meu pai no Banco Itaú. Ah, então pegou ela no café. No cofre. E lá aconteciam umas eleições de Miss Itaú, onde parentes de funcionários podiam concorrer. Meu pai já tinha visto fotos da Ana Elisa e encheu o saco da mãe dela para inscrevê-la. Pois bem, a mãe inscreveu a filha e ela ganhou. Depois disso, virou Miss São Paulo e Miss Brasil. Se fosse um travesti, teria virado Miss Bradesco. Depois da eleição de Miss Brasil, rolou uma mega festa na casa dela. Mas a mal agradecida nem sequer nos convidou. Olha só, fica desejando paz mundial, depois vem com esse mar de ingratidão. E meio que a gente recebeu aqui do Fernando Dias, abre aspas. Sou vizinho da Flávia Machado, aqui em Sorocaba. Ela foi eleita Miss São Paulo em 1992. Aliás, está bem desbarrancada. Mas ela fala que a pior coisa dos concursos de Miss é o assédio que recebem. E quem mais assediou no concurso do SBT foi o Rock, auxiliar do Silvio Santos. O Rock, gente. Mas ele fala que do jeito que a Flávia Machado tá hoje, daria um belo casal com o Rock, afinal, os dois estão bem bizarros. E ele termina com quá, quá, quá. O Flávio Machado, se chegar a esse podcast até os seus ouvidos, é o seu vizinho que falou, viu? Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook, aí vai dar pra vocês saberem os próximos assuntos do nosso podcast. Vocês podem mandar histórias, falecom@agenteem86.com.br. Neste mesmo e-mail dá pra mandar sugestões de próximos episódios, assim como fez o Ailton Albuquerque lá de Recife. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, o Ailton, que nos deu a dica desse episódio, ele mandou aqui um texto no e-mail dele, abre aspas. Eu não lembro, mas minha mãe diz que minha querida finada avó Sebastiana largou a profissão de costureira após uma das suas criações, a roupa típica do estado de Pernambuco, vestido pela Miss daqui, no Miss Brasil 1987, e foi eleita a pior roupa de todas pelo o jurado Décio Pitinini. Aliás, os jurados dos concursos de Miss eram os mesmos jurados do Silvio Santos. Do Silvio Santos lá do show de calouros. Sempre agregava alguém. Eu lembro da Xuxa também ter sido jurado. No SBT. Ele convidava algumas pessoas para serem jurados. Então, voltando aqui pro e-mail, o ouvinte fala assim: minha avó chorou muito quando ele disse que a moça parecia um coqueiro morto com aquela roupa. Mas realmente umas roupas muito feias, né? Aquelas roupas típicas do estado, assim, e tal. E além dos maiôs, como a gente falou, e aí tinha as roupas de gala, e aí elas vinham com a roupa típica do estado. Ia trocando as roupas, né? Exato, conforme o concurso. Exato. Demorava, e era chato. E como você bem disse, a gente ficava esperando ali pra ver os maiôs, mas antes de tudo a gente ia ficar guardando aquele monte de coisa ruim. Eu lembro de uma Miss São Paulo uma vez, com um MASP na cabeça. E é bem horizontal o edifício. Então ela ficava carregando aquela bosta na cabeça, cara. Que merda, meu. Ô, Walter, mas você sabe que além da Vera Fischer, como a gente já citou, que foi Miss Brasil e das mais famosas, que hoje também não tá no melhor dos estágios, né? Também tá um pouco destruída. Vera Fischer. Muitos aditivos, né? Acabaram deixando ela no estado que tá. Como diz a minha esposa, é uma figurante que fala. Outras famosas também foram Miss. A Suzy Rego foi Miss Pernambuco, acho que foi em segundo lugar no Miss Brasil. Outras belas, como a Renata Fan, ainda foi Miss Brasil. Renata Fan tá, foi Miss Brasil em 99. Representou o Muzambinho por conta do Milton Neves? Não, ela era gaúcha. É gaúcha, né? Representou o estado natal dela. Não fez como os travecos lá que você fica acompanhando. Aquela Grazi Massafera também foi Miss Paraná. Mas sabia que a Oprah Winfrey foi Miss Tennessee? Não. Não pode ser. Sim, você tem uma ideia de... Mal tempo foi injusto com ela, hein? Na minha vida, o caso mais emblemático que esses concursos de Miss ali tomavam conta, de fato, do imaginário do país, tá na família da minha esposa. Porque não só ela, como as suas duas irmãs têm nomes de Miss. Então você vai ter que falar os nomes. Não, claro que eu vou falar, né? A minha esposa se chama Rejane. Ela nasceu em 74, a Miss Brasil eleita em 1972, dois anos antes, ela se chamava Rejane também. A minha sogra tinha todas as manchetes ali guardadas com as capas que saíam as Miss. Eu queria saber se ela tem também as de carnaval. Vou dar uma pesquisa. Sua sogra, que você gosta tanto, ela tinha pretensão que as filhas também seguissem a carreira de Miss? É a mesma coisa. Meu pai botasse meu nome de Clark Kent, né? Meu filho vai virar um fenômeno.